cheirinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Só Débora quer que o Gregory Peck, não vou bancar o santinho. Minha garota é meio West, eu sou o Chique Valentino. Mas de repente o filme pifou e a turma toda logo vaiou. Acenderam as luzes, cruzes, que flagra, que flagra, que flagra. Cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Essa Débora quer que o Gregory Peck, não vou bancar o santinho. Minha garota é meio West, eu sou o Chique Valentino. Mas de repente o filme pifou e a turma toda logo vaiou. Acenderam as luzes cruzes.